Salve 518, ou quem nós iremos ser. Enfim, para quem não me conhece, Belê. Para quem não, vou de NP. Este semestre vou fazer diferente, postando as aulas em podcasts. Assim eu estudo e vocês também. Seja em casa ou sacolejando dentro do metrô ou busão de manhã. Começando nossos pods, vamos falar da nossa grade curricular deste semestre. Mas antes disso, vamos falar um pouco da história do dia 20 de janeiro. Se você faz aniversário nesse dia... Tipo assim, velho, foda-se, que ninguém quer saber disso. Mas podemos falar dos nascimentos. Em 1866, por exemplo, nasceu Euclides da Cunha, escritor que todo mundo finge que conhece. Ou não. Em história, nós temos, por exemplo, em 1996, a primeira aparição do ET de Varginha. Ou também em 1486, onde Colombo ganha o sítio Córdoba e roda de Portugal até as Índias. Voltando à nossa grade. Primeiramente, nós teremos a matéria de direção de arte, relacionada, obviamente, com o diretor de arte. Mas o que esse profissional faz? Bom, o diretor de arte, ou o editor de arte, é o profissional que geralmente gerencia atividade de design e concepção artística de um produto audiovisual, incorporando uma série de funções em publicidade, design editorial, internet, videogames, cinema e propaganda. Ou seja, o cara não basta ser fodástico, tem que ser aquele cara também que dá nó em pingo d'água. E o caramba da direção de arte, o que significa isso? Bom, o termo de arte é usado no cinema e na publicidade. Ele consiste na direção da linguagem visual, de algo que vai ser comunicado. Pode ser um filme, um hot site, um anúncio ou qualquer outro meio. Mas o diretor de arte é responsável ao lado do redator, por criar caminhos de comunicação e conceitos interessantes para campanhas publicitárias digitais e suas ramificações. Porém, boa parte do seu trabalho inclui a criação do conteúdo visual, de campanhas, ou seja, sites, banners, newsletters, redes sociais, filmes e ações, por exemplo. Mas e o que é preciso para você trabalhar nesse raio desse setor? Bom, o conhecimento é o principal material de trabalho de um diretor de arte. Em outras palavras, quanto maior o conhecimento desse porra, maior são as chances de ele ter e fazer conexões em diferentes áreas e criar novas ideias. Deste modo, é fundamental ter conhecimento sobre o que acontece no mundo em relação a diferentes áreas, como história, artes plásticas, internet, música, tecnologia, cinemas, pornô, quer dizer, psicologia, entre outras áreas. Agora, personificando o diretor de arte. O diretor de arte seria como se fosse o Gandalf do Senhor dos Anéis. Mas se ninguém conhece, eu vou explicar quem que é o homem. Eu só não quero arrumar confusão com nenhum fanboy do Senhor dos Anéis. Porque assim, eu vou utilizar a minha biblioteca, que é a biblioteca mais confiável do mundo. Ou seja, a enciclopédia. O Anão Preto, Gandalf. O Corvo Agourento, Gandalf Buckjumper, Gandalf, o FDP, entre outros nomes. É um maconheiro da Ordem dos Histéricos, sendo um dos mais famosos magos da atualidade. Assim como o famoso apreciador e consumidor de ervas para cachimbo, entre elas a erva da verdinha. Responde a vários crimes. Entre os famosos assediados estão alguns hobbits, Sasha e o incrível Nelson Ned. Enfim, gente, esse é o primeiro post. Eu queria pedir desculpa por alguns erros de gravação ou de pronúncia, mas quem já fez rádio sabe como é que é. Que o negócio é mais embaixo. Enfim, conforme forem surgindo as aulas ou outras matérias, eu irei postando pra vocês. Belezinha? Até a próxima!